Eu sou Deus que te vê e molda e sonda e ama você. Conheço tuas dores. Eu sou o teu Deus. Recebo no céu tuas lágrimas, feridas profundas. Enquanto tu oras, eu vou enxugando. Eu sou o teu Deus. Creia, eu sou. Creia, eu sou. Creia, eu sou. Eu sou. Eu sou o teu Deus que te sara. Te vê e molda e sonda e ama você. Conheço tuas dores. Eu sou o teu Deus. Recebo no céu tuas lágrimas, feridas profundas. Enquanto tu oras, eu vou enxugando. Eu sou teu Deus. Creia, eu sou. Creia, eu sou. Creia, eu sou. Eu sou. Eu sou o teu Deus que te sara. Sou o teu. As dores cuido eu. Eu sou o teu Deus que te ama. Sou o teu Deus quando clamas. Estou cuidando de você. Eu sou. Esqueceu, eu sou invencível na terra e no céu. Ninguém pode comigo. Na tempestade ou deserto, estou sempre perto. Não chores, meu filho, pois as suas lágrimas eu transformo em sorriso. Porque eu mm-hmm.